O tema de hoje são os falsos profetas. Primeiro, nós temos que nos localizar, segundo a doutrina espírita, atualmente nós vivemos num mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, o mal predomina. E se o mal predomina, existe uma forte tendência a corromper os ensinos do Cristo. Existe uma tendência a alterar e adulterar os seus ensinos e o que ele nos trouxe no Evangelho. Pela nossa natureza egoísta, pela nossa natureza orgulhosa dessa geração. E o ponto central deveria ser justamente mostrar a questão espiritual. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 799, que ela fala assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da nossa sociedade. Então, ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Então, nessa pergunta, nós vamos ver qual é o alvo do Espiritismo. Ele contribui porque ele vai tentar destruir o materialismo. E é isso que Jesus, ele foi tentar firmar quando ele colocou os seus ensinos para que nós não nos desviássemos deles. Mas por essa nossa natureza ainda egoísta, nós temos por hábitos, de certa forma, adulterar os seus ensinos e colocá-los segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, segundo a nossa maneira de ver as coisas. A gente quer adaptar, né? Então, a preocupação de Jesus com os falsos profetas, então essa era a preocupação de Jesus com os falsos profetas. E que sim, esses falsos profetas, eles podem enganar a todos nós. E ele primou em revelar os seus ensinamentos de uma maneira muito simples, que pudesse sim atingir a todos, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais culta. E ele se utilizou de parábolas, de situações do nosso dia a dia, para chamar a nossa atenção e nós percebermos qual é essa mensagem que o Evangelho foi espalhando pela Terra. Mas, de fato, houve falsos profetas, no sentido de que Kardec, no capítulo 21 do Evangelho, ele nos fala que às vezes nós associamos a palavra profeta com adivinho. E a ideia do texto, ela é outra. As profetas são as pessoas que podiam revelar as coisas ocultas da vida espiritual, instruir os homens e revelar a eles as verdades do mundo espiritual. Esse era o papel dos profetas. E essas pessoas, elas surgiram em diversos lugares e em diversos momentos. E, inclusive, com o surgimento do Espiritismo no século XIX. Assim, a ideia de Jesus, ela foi sendo trabalhada. Nós temos os momentos que Jesus, ele estava presente com os apóstolos. Depois nós temos momentos em que somente os apóstolos estavam presentes com aqueles que ouviam. diretamente, né? E depois somente as pessoas que tinham ouvido os apóstolos diretamente. Então, seguindo esse raciocínio, e nós vamos para aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. E isso foi acontecendo ao longo da nossa história. Aqui nós vamos ter a ideia do falseamento que estamos falando, né? Mas não assim com maldade, muitas vezes até num sentido de bondade. As pessoas, entendendo de outra forma, elas acabam falseando aquela ideia natural, aquela ideia original. E nós não vamos aqui apontar falsas pessoas. Nós vamos apontar falsas profecias. Ou seja, falsas interpretações e não necessariamente intencionais. A maioria, elas foram frutos até de boas intenções. A maioria de boa vontade. E sempre foram nascendo de diferentes opiniões, o que gerou várias escolas de pensamento, pensamento religioso, e deu surgimento às várias religiões. E Kardec também nos chama a atenção, a nós espíritas, lá no item 10, quando ele nos fala dos falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual, que são aquelas pessoas que já desencarnaram e elas vêm através dos médiuns se comunicar conosco, nas suas várias habilidades, né? E ele nos mostra que nós não podemos crer em todos os espíritos. A credulidade não é ingenuidade. Nós não devemos crer em todos os espíritos, mas ver se eles procedem de Deus. E como nós vamos saber se eles procedem de Deus? Aí nós vamos ver como nós vamos saber isso. A preocupação de Kardec era com a unidade dos princípios. São princípios que são seguidos. Então, o que esses espíritos informarem, nós devemos pôr no crivo da razão e do bom senso. Se sobrar alguma coisa, nós vamos aproveitar, utilizar. Portanto, fiquemos atentos àqueles que pregam fórmulas e deixam de lado a essência. A forma, o jeito, ele não pode sobrepor o conteúdo. Muitas vezes nós olhamos mais para a embalagem, para a exterioridade, para a aparência, né? E nós deixamos de perceber o conteúdo. Então, não é a forma que vai chamar a atenção, mas a essência. Essa é a chave do que devemos observar, a essência. Kardec chama muito a nossa atenção com essa unidade de princípios, para evitar essas falsas ideias. Então, ao invés de nós nos preocuparmos com os falsos profetas, com os adivinhos, vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos nos fazer essa pergunta. Quando nós temos momentos de falsos profetas? Quando trazemos as nossas próprias ideias? Quando trazemos as nossas próprias carências? E queremos colocá-las dentro da doutrina, como sendo parte dela. E é isso que gera as falsas profecias. No Livro dos Espíritos também, nós temos lá no final as conclusões. E no item 7 dessas conclusões, que fala assim das pessoas que são adeptas ao Espiritismo, ele nos fala que o primeiro efeito dos contatos com o Espiritismo, o primeiro efeito que nós temos, ele vai revolver, ele vai mexer muito no nosso conteúdo espiritual. De religião, no sentido de espiritualidade. Vai mexer bastante. O materialista, ele já não é tão materialista. Aquele que era indiferente, ele já começa a achar isso assim interessante, já gosta um pouquinho, já começa a perceber que religião é um pouquinho mais profundo, e ele acaba percebendo que espiritualidade é diferente de instituição religiosa. Esse é o primeiro efeito. Então, quando nós observamos esse efeito em nós, vemos se nós estamos caminhando para falsas condutas e para falsas ideias. Se nós estamos trabalhando com as indulgências e com as imperfeições alheias. É esse o aspecto que Kardec chama a nossa atenção, para que nós pensemos. E não olhar a ideia de falso profeta, aquele que vai para a praça profetizar, ou aquele que tentam fazer ações espantosas para nos impressionar. É para nós pensarmos. Não. Nós estamos pensando a ideia de falsos profetas para conosco. Se nós mesmos não estamos falseando as coisas para nós, se nós mesmos estamos buscando no Espiritismo soluções, mas desde que seja aquela que justifique os meus atos. Se eu não estou querendo colocar no Espiritismo as minhas questões, se eu não estou querendo que o Espiritismo resolva as minhas questões em detrimento dos outros, isso tudo é auto-engano e é um falseamento. Tiago, ele nos diz: sejais praticantes da palavra e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós temos que seguir a doutrina e não as pessoas. Nós temos que seguir a doutrina com seriedade e a unidade dos princípios. E para encerrar, Kardec, nas suas obras póstumas, ele nos diz assim: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraz dizerem-se espíritas. O Espiritismo, ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam os seus ensinos. Ele deixou bem claro o que nós devemos fazer para envergar esse título de espíritas. Que não é fácil, né? É uma conquista árdua, mas possível. E a senha é praticar essa ideia. Praticar os seus ensinos. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.